uma montanha russa, onde os sacis se perderam. Houve uma bruxa malvada, pra quem os gatos cederam. Pelos poucos batacos de lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. E agora bailam todos ao som de um vira safado, sem dança, roda ou festança, de um vira-lata amarrado. Pelos poucos patacos de lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. Vira safado, vira, safado, vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado. E agora bailam todos ao som de um vira safado, sem dança, roda ou festança, um vira-lata amarrado. Pelos poucos patacos de lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. Vira safado, vira, safado, vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado. Safado, vira, safado, vira, safado.